Queria ser o teu espelho só pra você me olhar. Todos os dias antes de você sair pra trabalhar. Bolsa na tua bagagem e ganhar um sorriso ao retocar a maquiagem e perceber que a vida é de passar, é de passar. Depois do banho você torna a me olhar, só pra checar se tudo está no devido lugar. Acontece que a imagem nunca disse nada. Segure o corrimão ao descer pela escada, porque a queda, meu amigo, pode machucar, machucar. Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Não, não acredito que você se deixou levar. Imagem não é nada, sede é tudo. Bebe de canudo, cuidado pra não engasgar, pra não engasgar. Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Não, não acredito que você se deixou levar. Imagem não é nada, sede é tudo. Bebe de canudo, cuidado pra não engasgar, pra não engasgar, pra não engasgar. Espelho, espelho, mil, espelho, mil, espelho, mil. Fala, mágico espelho meu, quem é mais bela do que eu?